Jesus Cristo. Permanece para sempre. Não é como amor carnal, com início e com final. Obtive esse amor através do seu perdão, me tirou do mundo mar e me deu amor real. Venha logo, meu amigo, meu amigo. Jesus Cristo vai te dar, basta apenas a